você é uma joia rara, linda, que eu não posso mais tocar. Você é uma joia rara, linda, que eu não posso mais tocar. Eu fico a lembrar, eu fico a pensar, eu fico a lembrar, eu fico a pensar. Se essa joia é só minha, se não é de mais ninguém, se essa joia tem um príncipe, ou se também tem um rei. Mas se ela for só minha, enquanto tá comigo e for bom, apaga a luz e aumenta o som. Você é uma joia rara, linda, que eu não posso mais tocar. Você é uma joia rara, linda, que eu não posso mais tocar. Eu fico a lembrar, eu fico a pensar, eu fico a lembrar, eu fico a pensar. Se essa joia é só minha, se não é de mais ninguém, se essa joia tem um príncipe, ou se também tem um rei. Mas se ela for só minha, enquanto tá comigo e for bom, apaga a luz e aumenta o som. Apaga a luz e aumenta o som. Apaga a luz e aumenta o som.